problema é esse, né, querido? Você tá sempre sozinho. Não tem amigos, não tem namorado, não tem família, não tem ninguém. Melhor sozinho que mal acompanhado. Você já orou uma vez, querido? O resto todo dia de noite pra me ter minha. Se encontrarei meu corpo no campo de guerra, saiba que foi pela família e também pela fronteira. Os em cima do muro já estão mortos pelo receio. Eu não posso parar agora, não. Porra, jovem, seja eterno. Ou vivo bastante pra tu se ver velho e ver o trabalho morrendo com o tempo. Envelheceu mal, deixou a cultura pra trás. O rap não arrepia mais. Cês pra mim são baratas, eu sou hide. Desde que eu rimava no radical, essas puta falava que não dava pra dançar nisso. Já sabia que não dava dinheiro. Vão falar que você se vendeu rimando o mês inteiro esperando o dia primeiro. Blink, eu odeio as taxas do bem mal, igual a falsidade na porrada cena. Beats, dopamina de cair na conta e já lembrar das contas do mês e dos retrasados. Pensando se eu tô atrasado, pelo menos eu não tô atrasando o lado. Porra, faço um ganas meia boca, mal mixado. Minhas rimas são ruins porque eu não explico. Gabigol e Bruno Henrique, Andeshu e Kudê Kid. É melhor dupla desde Bebeck e Romário. Sadico pra caralho, tipo Jean Silva. Mas te executa na tua quebrada, morre mais um Silva. Pensamento tipo alta magia, baixa frequência. Aumento de novo, então bate continência nessa porra. Então faça seu círculo de proteção. Fala pro seu anjo da guarda que ele corre perigo. Me recita, adquire agnose. Meu nome não tá no Verão nem na Bíblia. Quem mugri mora e me aceita. Que meu sigilo tá no diário da sua filha. Ela falou que eu sou capeta. Ela girou minha cabeça igual uma exorcista. Mas pra mim essa merda é normal. Serenidade e disciplina faz o homem com motivo mais sincero. Troca um lero com um capeta acostumado com o inferno. 100% que é fácil resolvendo sangue frio. Meu corpo podre gelado no inverno. Não fode, o rap tá morto. Eu nem ligo mais pra ele dizendo que eu me vendi porque eu não quero mais viver com a fome. Minha cena tá chata igual essa mina perturbando porque cheguei tarde em casa. Porra, vagabundo, eu vi um mano se afundar pela falta de tudo que eu consegui sangrando muito. Enxergar demais vai perceber todos os vultos. Rituais de invocação dos ancestrais me contam tudo. Nasci pra ser ancião mesmo que não faça meu tipo. Mas prefiro esses estresse do que ser um moleque burro. Botei medo no abismo, meu olho resiste ao cisco. Não tem espaço pra lágrimas, pra ele sou um monstro. Eu lembro pequenininho dos meus sonhos acordado. Agora você tá pronto pra ter responsa de homem. Sem chorar, sem pedir, só fazer. Não vou gostar minha voz falando sobre a liberdade de quem vive uma prisão e não se esforça pra entender. Eu corro muito e giro o mundo sem sair do meu barraco. Tipo quando o rap era só um lugar de conforto. Eu sempre rimo com fome e esperança. Muito ódio tá minha cara estampada pra oposição me ver. Foda-se meus inimigos, tô esperando carinho pra quem tentar acabar com o que eu vivo. Cês são burro, vai saber. Vai chegar pela lente do catiço a mudança de quando eu consegui botar minha cara na TV. E aí, filha da puta, Gester Gang. Tá tudo normal. Um salve. Mina, um salve. Mina, um salve.